A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade às nossas meditações devocionais e o Espírito me chama, o Espírito Santo me chama para dar continuidade a um movimento de santidade bíblica. Para que seja santidade, nós precisamos estar de acordo com o plano, propósito, a vontade de Deus. E para que seja bíblico, nós precisamos estar de acordo com aquilo que está escrito. O que está escrito na palavra foi determinado por Deus para que ficasse registrado. Nós não abrimos mão de uma só vírgula, ou acrescentamos um só acento, um tio. Então nós vamos ficar com a Bíblia. Sendo assim, meus irmãos, minhas irmãs, faremos a leitura do capítulo que é extenso, mas depois a palavra pastoral é mais breve. A nota de rodapé é mais breve. O que importa é que você entenda que nós estamos espalhando um movimento de santidade bíblica, dando continuidade. Nós não. Essa obra já começou desde a criação. E nós estamos dando continuidade a essa obra. Antes de iniciar a leitura, eu quero só que você tenha em vista uma questão importante. Todo aquele que estuda a palavra do Senhor sabe, ou aquele que fez um curso teológico, sabe que a revelação de Deus na história foi progressiva. Ele foi se revelando na história. A Bíblia mesmo diz que ele primeiro se revelou aos pais, mas eu vou voltar um pouquinho. Deus se revela na criação, depois se revela quando abomina o pecado, lá na Torre de Babel, abomina o pecado do povo e faz uma aliança com Noé, chamada Aliança Adâmica da criação. Aliança noética é a aliança que tipifica a salvação de Jesus também. Depois se revelou nos pais, Abraão, Isaque, Jacó, que passou a se chamar Israel. Aí entra a história do povo de Israel. Depois disso se revelou a José e veio então a lei, Deus se revelou pela lei a Moisés, todo o episódio do êxodo, da libertação do cativeiro para a terra prometida, que nós estamos até tratando agora, simbolizando a libertação que Deus opera em todo aquele que nele crê, libertando do poder do pecado e das trevas, e o transportando para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Deus se revelou no Pentateuco, no Hexateuco, Deus se revelou nos livros históricos. Ah, progressivamente, o Senhor foi se mostrando nos livros de sabedoria, chamados livros sapienciais, os livros de saltério, de louvor e adoração. O Senhor se revelou também nos profetas, através dos profetas. Por isso a Bíblia fala dos pais dos profetas. Se revelou de modo especial no período de cativeiro babilônico, onde a mensagem que Deus tinha comissionado para Abraão, de através dele fazer benditas todas as nações da terra, então começa a se universalizar de fato, porque o povo de Israel tinha. Não tinha cumprido essa tarefa de universalizar ainda a fé. E no cativeiro babilônico, No pré-cativeiro, os profetas foram extremamente úteis para Deus revelar a sua vontade, até revelar muito sobre o Messias. Durante o período do exílio, a universalização da fé se inicia. No pós-exílio, a reconstrução do templo, da vontade de Deus com Esdras, Deus vai se revelando, irmãos. Se revelou nos profetas, até que, na plenitude dos tempos, segundo diz o apóstolo Paulo, Deus se revelou plenamente em Jesus Cristo. Jesus é a verdade absoluta. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. E Jesus revela, não só através da sua vida, através dos milagres que ele opera, mas ele revela também uma mensagem muito especial acerca do reino. A mensagem principal de Jesus é a do reino. Mas a revelação não acabou por aí. Se Jesus é, por um lado, o modelo perfeito do Deus perfeito que se fez homem perfeito, depois dessa multiplicação de homem perfeito mais Deus perfeito mais homem perfeito, 7 vezes 7, 49, vem o 50º dia, o dia do o ano do jubileu, 50º ano, o ano do jubileu, é o momento do Pentecoste, e vem a terceira pessoa da Trindade. Deus continua revelando-se através da ação do Espírito Santo. E o Espírito nos faz lembrar, e todo o Novo Testamento, então, nos faz lembrar aquilo que Jesus é, ainda é, não é que era. Ele era, é e há de vir. Isso é uma dimensão temporal, é nossa. Mas Deus é, Jesus é, o Espírito é. E ele continuou, então, nos ensinando acerca de Jesus, nos convencendo do pecado, nos convencendo da justiça, nos convencendo do juízo. E essa revelação continuou pelo Espírito Santo através da igreja primitiva, depois, na primeira fase, os primeiros 300, 400 anos da primeira fase da igreja, e ele vem se revelando até os nossos dias. E como a revelação é progressiva, entenda isso. Deus é absoluto, é total, é pleno. Não dá nem para nossa mente imaginar. Saiba que depois que nós já estivermos com Ele, no novo céu, na nova terra, a revelação vai continuar. Porque nós conheceremos como somos conhecidos. E esse conhecer a Deus será dia após dia, no convívio com ele, porque nunca se esgotará tudo que Deus tem para revelar a nós, e isso se dará já ao longo da eternidade. Digo isso porque nós vamos tratar de um texto que é da palavra do Senhor, e ela deve ser tratada assim, como palavra santa, inquestionável, inerrante, absoluta. Mas ela trata de um tema que, para nós, como várias vezes eu falo sobre usos, costumes e outros elementos, para nós é meio estranho algumas coisas que vão ser mencionadas, como guerra e a morte de pessoas, e Deus não tem prazer na morte, nem do justo e nem do ímpio. A vontade de Deus é que todos estejam se dobrando diante dele. Então você deve olhar esse texto à luz dessa revelação progressiva e à luz do fato de que naquele momento eles ainda não tinham a clareza de que a batalha é espiritual. Esse é um texto de batalha espiritual. Eles não tinham total clareza, coisa que nós só vamos ter com o apóstolo Paulo, milênios depois. Então, o seu foco tem que ser na vontade soberana de Deus que se cumpre, a palavra de Deus se cumpre, e ninguém pode retirar nada dessa palavra, nem do seu propósito, nem do seu cumprimento. A inconformidade de Deus para com o pecado, para com a imoralidade, para com a idolatria, e esses povos que foram conquistados, essa terra que foi dada a Israel já havia sido prometida para Abraão. E esses povos que, em certas situações, como nesse capítulo, foram até dizimados, o foram não por vontade de Deus, mas por causa da dureza do seu coração, porque se afastaram do Deus único e verdadeiro, invisível, mas real, porque se deixaram levar pela imoralidade, pelo pecado, pela idolatria. E é claro que hoje nós não vamos proceder da mesma maneira, com invasão, com morticínio e outras coisas. Mas saiba que o conteúdo continua o mesmo. A imoralidade, o pecado, a transgressão da vontade de Deus, a idolatria vão conduzir à morte. Naquele momento você tem a morte física e espiritual num momento só. Hoje acontece, às vezes, da pessoa estar morta espiritualmente e depois passará também pela morte física, a primeira e a segunda morte, sendo condenado por toda a eternidade. Portanto, nada muda. O que muda é o elemento contextual. Fiz questão de fazer esse Introito, para que você tenha uma visão mais ampla de que essa palavra jamais, e a soberania de Deus jamais deve ser questionada, e a abominação para com o pecado e o extermínio daquilo que está gerando o pecado deve ser realizado. É assim que se analisa a história de Israel sob esse ponto de vista da batalha espiritual. É claro que há muitos outros elementos, mas sob o ponto de vista das guerras contra outros povos na posse da terra prometida. Que bênção poder fazer essa introdução com você. Agora partimos então, achei necessário, partimos então para a leitura. E eu quero contar com a sua fidelidade. Não se afaste de um só versículo dessa palavra. Diz assim, Números 31. Então Iavé falou a Moisés: Vinga os filhos de Israel nos midianitas pelo mal que fizeram aos israelitas. Ouça, pelo mal que esses fizeram. Depois dessa batalha, tu serás chamado a reunir-te aos teus antepassados. É o final da vida de Moisés. Ordenou, portanto, Moisés ao povo: armem-se, alguns dentre vós, para a batalha do Senhor, que se avizinha contra Midian, a fim de pagar aos midianitas o preço da vingança de Yahvé. A vingança é dele, a vontade é dele. Enviareis à guerra 1.000 homens de cada uma das tribos de Israel. Os clãs de Israel enviaram 12.000 guerreiros armados para a guerra, 1.000 de cada tribo. E Moisés enviou-os à batalha, 1.000 homens dos milhares de Israel, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos de santuário e as trombetas para os toques solenes de aclamação. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor havia determinado a Moisés, e mataram todos os varões midianitas. Mataram ainda os 5 reis de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Rebá. Da mesma forma, mataram a espada Balaão, filho de Beor. São parentes, e aqui você lembra que é aquele feiticeiro, falso profeta. Fecho parênteses. Versículo 9. Os filhos de Israel levaram cativas as mulheres dos midianitas, com suas crianças, e tomaram como despojo de guerra todos os rebanhos e bens dos filhos de Midian. Queimaram as cidades em que habitavam, assim como todos os seus acampamentos. Em seguida, tomaram todos os despojos, tudo o que haviam capturado, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos, todos à presença de Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel em seu acampamento, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Moisés, Eleazar o sacerdote e todos os príncipes da comunidade saíram do acampamento ao encontro deles. Então Moisés indignou-se contra os comandantes das forças, chefes de milhares e chefes de centenas que voltavam dessa missão de guerra. Questionou-os: por que deixastes com vida todas essas mulheres? Abre parêntese novamente, só para lembrar que uma das estratégias de Balaão foi enviar mulheres para fazer com que os israelitas se contaminassem com a imoralidade e também com os falsos deuses. Fecha parêntese. Voltando ao 16, foram elas que seguiram o conselho de Balaão e induziram os filhos de Israel a se perverterem contra Deus, o Eterno. No caso de Peor, de modo que uma praga feriu a congregação do Senhor. Agora, portanto, matai todas as crianças do sexo masculino, matai igualmente todas as mulheres que tiveram relações sexuais, não conserveis com vida senão as meninas e as moças virgens, elas vos pertencem. Quanto a vós, entretanto, acampai durante 7 dias, fora do arraial, todos vós que tendes matado alguém ou tocado um cadáver, tereis de vos purificar no terceiro dia e no sétimo dia, vós e vossos cativos. Então, aqueles que tinham tocado nos mortos, que mataram pessoas, tinham que se purificar para entrar no acampamento de Israel, no arraial de Israel. E aqui tem um elemento interessante: terceiro dia e sétimo dia. Purificai também todas as roupas, todos os objetos de couro, todos os tecidos de pelo de cabra, todos os objetos de madeira. Eleazar, o sacerdote, orientou os combatentes que retornavam da guerra, dizendo: esse é um estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, todos os elementos que resistem ao calor das chamas, fazei que passem pela purificação, por meio do fogo. Todavia, será pelas águas lustrais da purificação que todos os objetos serão considerados completamente puros. E tudo aquilo que não resiste ao fogo devereis fazer passar pelas águas purificadoras. Abre parênteses no 23, coisa linda. Para você saber se alguma coisa pode ser agradável a Deus, ela tem que passar pelo fogo. Por isso, muitas vezes, nós passamos pelo fogo da purificação. Mas mesmo assim, é necessário que sejamos purificados com as águas lustrais, com as águas do Espírito Santo de Deus. Agora, aquilo que fosse completamente puro seria aproveitado. E tudo aquilo que não resiste ao fogo, como muitos irmãos, irmãs, que não resistem ao fogo, à provação, à tribulação, devereis fazer passar pelas águas purificadoras, precisam ser purificados. Que nós, como cristãos maduros, precisamos aprender a resistir ao fogo das tribulações. Lavareis as vossas vestes no sétimo dia e ficareis puros, depois podereis entrar novamente no acampamento. Fecho parênteses. Então o Senhor disse a Moisés, com Eleazar o sacerdote e os cabeças das tribos dos pais da congregação: faze a contagem dos despojos de guerra e dos cativos, tanto dos homens como dos animais. Dividirás, portanto, os despojos pela metade entre os combatentes que foram à guerra e o conjunto da comunidade. Como tributo e louvor a Yahvé, cobrarás sobre a parte dos combatentes que lutaram na batalha, um para cada 500, tanto de pessoas como de bois e vacas, de jumentos e de ovelhas e cabras. Tomarás isso da metade que pertence aos guerreiros, e darás a Eleazar, o sacerdote, como porção destinada ao Senhor. Da metade que pertence aos filhos de Israel, tomarás um de cada 50, tanto de pessoas como de gado, de jumentos e de ovelhas e de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm a responsabilidade de zelar pela habitação de Yahvé. Moisés e Eleazar, o sacerdote, fizeram tudo de acordo com as expressas instruções do Senhor a Moisés. Abre parênteses. Ainda hoje, o Senhor continua determinando que todo pecado seja exterminado, somente a forma é outra. Hoje a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e, para você entender, poderes espirituais malignos. Fecha parênteses. Ora, os despojos que restaram da presa tomada pelos guerreiros israelitas foram 675 mil ovelhas e cabras, um montante de 72 mil cabeças de bois e vacas, a soma de 61 mil jumentos e o total de 32 mil mulheres virgens. A metade de tudo foi atribuída àqueles que lutaram na guerra, isso é, 337.500 ovelhas e cabras, das quais a porção consagrada ao Senhor somou 675. Das 36 mil cabeças de gado, o tributo separado ao Senhor foi de 72 cabeças. Dos 30.500 jumentos, o tributo separado ao Senhor foi de 61 animais. Das 16 mil virgens, o tributo separado ao Senhor foi de 32 moças. Assim, Moisés entregou a Eleazar o imposto determinado como uma oferta especial ao Eterno, o Senhor, exatamente como Yahvé havia ordenado. Ouça, irmão e irmã, como Yahvé havia ordenado. A outra metade, pertencente ao povo de Israel, Moisés separou da parte dos guerreiros. Essa foi, portanto, a metade pertencente à congregação israelita, com 337.500 ovelhas e cabras, um montante de 36 mil cabeças de bois e vacas, um total de 30.500 jumentos e 16 mil pessoas. Conforme as orientações do Senhor, da metade que pertencia ao povo, Moisés tomou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e o concedeu aos levitas, que cuidavam do tabernáculo de Yahvé, a tenda sagrada. Veja bem, mais um texto, onde de tudo que foi conquistado, há uma porção dedicada exclusivamente ao Senhor e aos representantes dele no tabernáculo, e também uma porção que é distribuída para a comunidade de Israel. Ainda hoje há pessoas que resistem em separar aquilo que pertence ao Senhor e entregar com alegria e liberalidade. E com muito cinismo apresentam-se diante dele e não entregam de tudo aquilo que Deus lhes concedeu. Em nome de Jesus, que isso se encerre e que essa palavra ajude você a entender que aquilo que é do Senhor pertence a Ele, nós devemos tributar a Ele, aquilo que pertence a nós como comunidade de Deus, então Ele nos concede, mas que sejamos fiéis na retribuição, na devolução daquilo que Deus nos concedeu, que foi Deus que concedeu a vitória na batalha. Finalmente, os oficiais do exército israelita, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, apresentaram-se a Moisés e lhe propuseram: Teus servos fizeram conta dos homens de guerra que estavam sob nossas ordens, não falta nenhum deles. Abre parênteses, irmão, irmã, a vontade de Deus é que nenhum daqueles que andam na presença do Senhor seja derrotado pelas hostes do maligno. Fecha parênteses. Portanto, trazemos cada um em oferenda a Yahvé aquilo que achamos em objetos de ouro, braceletes, pulseiras, anéis, brincos, colares, para fazer expiação por nossas próprias vidas diante do Senhor. Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles aquela quantidade em ouro e todas as demais joias. Mais uma vez, irmãos, aquilo que nós já destacamos. Todo o ouro oferecido pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor pesou cerca de 200 quilos. Cada soldado havia tomado despojos para si mesmo. Contudo, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro oferecido pelo chefe de milhares e de centenas e o trouxeram à tenda do encontro, a fim de que se tornasse num memorial dos filhos de Israel diante de Yahvé. Você viu quantos quilos? 200 quilos que foram apresentados como contribuição ao Senhor. Oxalá, tomara que cada dia mais os irmãos e as irmãs ofereçam 50, 200 quilos das suas vidas, seus dons, seus talentos, de todo o bem que Deus lhes concede para a obra de Deus, devolução ao Senhor e comprometimento com Ele. E que não haja titubeio nessa parte. Em nome de Jesus, abrace a causa do reino, compareça dessa maneira, contribua dessa maneira, para que você esteja de acordo com a vontade do Senhor. Não sonegue aquilo que pertence ao Senhor. Tudo pertence a Ele. E do que pertence a Ele, Ele nos concede a maior parte. Mas há uma parte que ele requer para exclusivamente a adoração do seu nome para o serviço no santuário. Muito bem, irmãos e irmãs, que bênção poder ler essa palavra. Agora ficam as duas partes mais breves, a nota de rodapé e uma brevíssima palavra pastoral, já que tudo foi explicado na introdução. Agora preste atenção, capítulo 31. A purificação que aconteceu nessa guerra tem como objetivo maior tornar algo ou alguém limpo e útil. Então, o objetivo de Deus aqui era limpar, purificar, não destruir. Por esse motivo, cada objeto tinha que ser purificado pela maneira mais forte e eficaz que podia aguentar, sem se deteriorar. Do mesmo modo, a punição e o sofrimento na nossa vida purificam o nosso caráter, purificam o caráter humano. Eu posso dar testemunhos sobre isso, e cada irmão honestamente pode dar também o seu testemunho. Mas Deus não permitiu que as tentações fossem além da capacidade dada a nós, a fim de entregá-las, de enfrentá-las, perdão, e superá-las, como diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Irmãos e irmãs, precisamos nos purificar, mesmo quando estamos totalmente envolvidos na obra religiosa, é preciso de purificação permanente. Às vezes é durante o próprio ministério que mais precisamos de atenção e cuidado nesse sentido, checando nosso coração e os propósitos diante do Senhor. E avaliando se estamos caminhando em santidade e verdade em tudo o que fazemos. Na tarefa de purificar o metal, o fundidor dos tempos de Moisés sabia que a obra estava terminada quando conseguia ver o seu próprio rosto refletido no metal. De igual maneira, o crente, o cristão, está se purificando quando a face de Cristo pode ser refletida por meio das suas atitudes diárias. Não era exatamente esse texto que nos conduziu na devocional com a pastora Margarete hoje, no dia de hoje, mas nós clamávamos por isso, que o Senhor nos santifique todo dia, de todas as maneiras, em todas as áreas da nossa vida. Eu desafio você a fazer isso. Para concluir, uma palavra pastoral, o Senhor, a proposição é, o Senhor nos dá vitória na guerra espiritual. Repito, o Senhor nos concede vitória na batalha espiritual. Só acrescento nessa proposição que o objetivo dessa vitória é acabar com o pecado, é acabar com a imoralidade, é acabar com a idolatria, é acabar com tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Isso, como disse na introdução, desde Adão, desde o pecado original. Muito bem, para finalizar, faço uma sinopse. Esse capítulo, irmãos e irmãs, fala sobre a vitória de Israel sobre os midianitas e a maneira como procederam para com os que permaneceram vivos e os despojos da terra. Aquilo que estava na terra e que foi conquistado, as riquezas da terra que foi conquistada. O povo de Israel matou todo homem adulto entre os midianitas e levaram cativas as mulheres e as crianças. Também levaram todos os animais e bens. Depois disso, se apresentaram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel. Abre parênteses. Todavia, o propósito de Deus era que eles se livrassem também das mulheres que tinham sido utilizadas para contaminar os soldados israelitas. E nisso eles falharam e tiveram que ser corrigidos. Queridos, Moisés ficou indignado com essa atitude, com o fato de terem trazido as mulheres em função da estratégia montada por Balaão, pelo profeta Balaão, para corromper os israelitas através da idolatria, da imoralidade. Nesse caso, as mulheres foram um instrumento para corromper os valores de Israel, e essa corrupção trouxe praga sobre os israelitas, já que feriu a santidade do Senhor. E como nós vimos nas outras ministrações, 24 mil israelitas morreram por causa desse pecado. Por essa causa, todas as mulheres que tinham se deitado com algum israelita e também algum israelita também foram mortas. E juntamente com elas, para nossa tristeza, é claro, e maior a tristeza de Deus, todas as crianças do sexo masculino. Foram preservadas as jovens virgens e concedidas aos homens israelitas. Aqui você tem que entender, assim eram as conquistas no passado. Se aproveitavam, depois da vitória, das riquezas, da terra, dos despojos. E aqui há uma questão com relação às jovens, porque essas poderiam, no convívio com Israel, já que não tinham se contaminado, Aqui não é a questão da contaminação com a virgindade, mas a contaminação com a idolatria e com a imoralidade, elas poderiam ser, então, instruídas na lei do Senhor e se tornar, então, tornarem-se, então, seguidoras do Deus único e verdadeiro. Irmãos e irmãs, todos os que tinham matado alguém ou tocado em algum morto, deveria ficar acampado fora do arraial e purificado ao terceiro e ao sétimo dia. Por quê? Porque, segundo a lei do Senhor, o último estágio, o pior estágio, para ficar mais fácil para você, da degradação humana, da impureza, segundo a lei, o último degrau da impureza humana é a morte. E por causa disso, aqueles que tiveram contato com a morte tinham que se purificar, ficaram fora do arraial e foram purificados no terceiro dia e no sétimo dia. Aqueles que têm ouvido direto já estão se familiarizando com esses símbolos do número 3 e do número 7. Os que estão ouvindo pela primeira vez entendam que o número 3 representa, já tipifica a obra de Jesus na cruz do Calvário. O sétimo representa a perfeição desde o sétimo criacional, desde da época da criação. Do que foi capturado na batalha, irmãos e irmãs, houve divisão entre duas partes, que eu já fiz um parêntese, mas reforço agora para finalizar. Metade para os que foram hábeis na peleja, saíram à guerra, e a outra parte para a congregação de Israel. Não ficou só para os soldados. Foi para Deus, em primeiro lugar, através dos sacerdotes, foi para o povo de Israel, também para toda a congregação, e perdão, antes de ir para o povo, para todos os soldados. Deus, os soldados e a comunidade como um todo. E do que ficou para a comunidade? Um em cada 50 estava separado para que para os levitas, que tinham o ministério do tabernáculo do Senhor, como disse duas vezes já. A observação dessa narrativa nos mostra que, assim como os midianitas no passado, Satanás e seus agentes no presente não triunfarão sobre o Senhor, nem sobre o povo do Senhor. Aleluia! Pelo contrário, a igreja vence, a igreja vencerá no final dessa guerra espiritual. E ainda retirará do mundo muitas vidas que vão se converter. Aqui simbolizado pelo território dos midianitas. Muitas vidas serão convertidas e terão o seu coração como um novo coração. Uma nova terra. Essa terra conquistada são corações conquistados. Vidas conquistadas. Ali, no antigo Israel, era parte do cumprimento do que Deus prometeu a Abraão. Hoje nós sabemos que é muito mais amplo do que isso. Começa lá, mas se amplia para todo o cosmos. Mais do que o cosmos, que é traduzido é mundo, se amplia para todo o universo. Outro aspecto é que o Senhor, em sua santidade, não permite que seu povo seja idólatra ou imoral. Eu vou da idolatria, desde as coisas mais grosseiras, que são as imagens de escultura, até as coisas mais sutis, que dizem respeito à idolatria do eu, que impedem a pessoa de se comprometer com Deus. E na imoralidade, eu vou até, parto das coisas mais grosseiras que nós conhecemos na sociedade, como a perversão da concupiscência da carne, dos olhos, toda a degradação moral da sociedade e vou até as coisas mais amplas, que é a imoralidade com a qual muitas vezes nós nos tratamos uns aos outros, nós tratamos os mais idosos, nós tratamos as crianças, nós tratamos as pessoas, a sociedade, mesmo na igreja, quanta imoralidade não explícita, não dessa degradação mais conhecida, mas quanta imoralidade a não dar atenção ao pai, ao avô, à avó, ao bisavô, quanta imoralidade a não tratar do filho, do neto. Quanta imoralidade, quanta falta de vergonha na cara a não tratar bem os irmãos da igreja, quanta imoralidade ao não tratar a sociedade com o devido cumprimento da missão do anúncio missionário para que eles possam então ser salvos da morte, porque quem permanece no território dos midianitas, traduzo, quem permanece no lugar do pecado vai morrer. Assim como no passado morriam fisicamente e espiritualmente, hoje também morrerão espiritualmente, ou já estão mortos espiritualmente, e morrerão a morte física e depois condenados serão à morte eterna. Finalmente, precisamos estar atentos, irmãos, irmãs, discípulos de Jesus, discípulas de Jesus, líderes que estão sendo trabalhados nesse movimento de santidade bíblica. Precisamos estar atentos para não cair em armadilhas que têm como objetivo corromper os nossos valores cristãos, como discípulos de Jesus. Se for preciso eliminar coisas de nossas vidas que nos levam a pecar, devemos fazer isso para não sermos contaminados com um padrão de vida à la Balaão e um comportamento contrário aos valores do reino dos céus. Finalmente, como discípulos de Jesus, e aqui encerro, nos purifiquemos. Ou purifiquemo-nos, que é o mais correto, purifiquemo-nos da contaminação com o pecado, porque o pecado ofende a Deus e Deus não vai deixar o pecado passar batido, não, sem punição. Esse é o sentido desse texto. Purifiquemo-nos da contaminação com o pecado e da consequência do pecado, porque a consequência do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Livremo-nos de toda contaminação, purifiquemo-nos de toda contaminação que nos conduz ao pecado e à morte, pela ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E que nós, enquanto aguardamos a entrada no arraial celestial, na Israel eterna, no celeste por vir, como diziam os hinos, no novo céu e na nova terra, enquanto aguardamos e estamos em processo de purificação, aguardemos na perspectiva do terceiro dia. Aguardar na perspectiva do terceiro dia é aguardar olhando, crendo, recebendo toda a obra consumada por Jesus na cruz do Calvário, o silêncio do sábado, o aguardo da vitória, e no terceiro dia, a virada completa da história, onde houve um decreto de morte sobre Jesus, agora houve a ressurreição e a vida, e todo aquele que nele crê recebe essa vida plena e abundante. Se você não recebeu ainda, hoje entregue a sua vida a Jesus, aceite-o como Senhor e Salvador, abandone a prática que contamina sua alma, sua mente, o seu ser, e ao terceiro dia, ou seja, à luz da morte e da ressurreição de Jesus, se transforme-se num seguidor do Deus vivo e verdadeiro. E celebremos também no sétimo dia. Que eu já disse a vocês, naquele momento era exatamente o sábado. Depois da morte de Jesus, o sétimo se conecta com o oitavo dia. Pastor, traduz para mim. Bom, depois de 6 dias, vem o sétimo dia, que é o sábado. O sábado está lá no quarto mandamento e nós não retiramos. É um dia de alegria. É um dia de vitória. É um dia de esperança. Esperança da ressurreição. É um dia de celebração. Está nos 10 mandamentos e nós respeitamos isso. Todavia, nós sabemos que Jesus é o Senhor do sábado. Ele é maior que o sábado. Ele criou o sábado. E por isso nós conectamos o sábado com o domingo. Porque o domingo é o oitavo dia. O oitavo dia é o dia da circuncisão. Só que agora não é a circuncisão do prepúcio do menininho, que era feito ao oitavo dia. Agora é a circuncisão do coração. Que nós mantenhamos em todo o tempo o nosso louvor a Deus, guardando sempre com saudosa nostalgia o sétimo dia como dia criacional, como dia da lei, como lei, como o dia da história de Israel, como tempo separado por Deus para essa comunhão entre ele e o seu povo, aleluia! Mas guardemos o oitavo, o dia da circuncisão. Pastor, o que é o oitavo? Bom, depois do sábado vem o domingo. E por que o domingo, pastor? Porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. E passa a ser então o domingo, a ressurreição de Jesus, o cumprimento até pleno do sábado, e o cumprimento de todos os profetas, e o cumprimento de toda a lei. E agora eu quero voltar, o cumprimento de toda a criação, onde teve o sábado, o cumprimento, lembra da introdução? Não perca isso de vista agora. O cumprimento dos pais, Abraão, Isaque, Jacó, que passou a se chamar Israel, depois das 12 tribos de Israel, o cumprimento dos livros históricos, o cumprimento da posse da terra prometida, o cumprimento, perdão, mais uma vez aí, de livros históricos que vêm depois dessa tomada, Juízes e tantos outros. O cumprimento dos livros de sabedoria, os livros sapienciais, o cumprimento dos profetas, o cumprimento da plenitude dos tempos que se deu em Jesus, quando toda a história estava pronta para que Deus revelasse o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o modelo perfeito para nós seguirmos, o cumprimento da ação do Pentecostes, dando poder à igreja primitiva, à igreja dos primeiros séculos e à igreja também ao longo desses 2000 anos, que sempre teve expoentes, sempre teve remanescentes. Mesmo quando a igreja se corrompeu muito, num determinado período da Idade Média, nesses 1000 anos, houve muita corrupção, mas sempre Deus manteve remanescentes, pessoas que mantiveram a fé genuína, e essa fé genuína fez chegar até você agora, até a mim agora. E essa obra vai continuar em toda a eternidade. Por isso, celebremos o terceiro, que é o dia da virada, da morte para a vida, e o sétimo dia, que representa esse regozijo com o Senhor, mas conectado com a ressurreição de Jesus. Pastor, tem algum versículo que fala sobre conectar? Não, não é um versículo. O decágolo, os 10 mandamentos, são os 10 mandamentos. Sempre o respeitaremos. A palavra está como está. Ela é como é. E não deve ser mudada. Mas é que Jesus se apresenta como Senhor do sábado. E como Senhor do sábado, ele escolheu o primeiro dia da semana para a ressurreição. Propósito da Trindade excelsa, e por isso nós celebramos também no dia do Senhor, no dia da ressurreição, onde nós deixamos para trás toda batalha contra os midianitas, vencemos todo o mal, vencemos todo o pecado, nos purificamos, abandonamos a idolatria, abandonamos a imoralidade, abandonamos todo o pecado e começamos uma nova vida em Cristo Jesus. Ah, que capítulo bendito! Ah, que capítulo maravilhoso se nós olharmos sob esses pontos de vista. E é claro, estou apontando algumas coisas, mas a palavra do Senhor é sempre infinita, inesgotável, como Ele. Não há contradição entre o que Ele é e a palavra dele. Portanto, sempre você vai poder, a cada leitura, o Espírito Santo vai poder revelar coisas tremendas sobre a palavra. E sempre, você ouvindo sermões sobre capítulo 31, vai poder aprender outras coisas e lendo comentários. Ah, que bendito é o Senhor! Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade com os irmãos e as irmãs. Agradeço por estarmos anunciando a esse país. Agradeço por estarmos anunciando a mais de 20 países agora. Graças ao trabalho incansável da missionária Vivian, peço que vocês orem por ela, para que ela até, entre as demandas que tem, as muitas tarefas que tem, ainda continue encontrando um tempo para nos agraciar com a sua tarefa missionária e traduzir a sinopse e expandir pelas nações, para que todos e todas possam ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, um grande abraço. Irmãs, um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente e vençamos os midianitas do nosso tempo, o pecado do nosso tempo. Vençamos todo o pecado, toda a idolatria, como eu já comentei, toda a imoralidade. Retiremos isso da nossa vida. Purifiquemos a nossa vida e celebremos com o Senhor, Criador, Sustentador, Libertador, Consolador, presente e companheiro eterno. Celebremos com Ele. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra e assim permaneça. Hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, só um aviso, eu peço a você. Pegue esse endereço, Movimento de Santidade Bíblica, e, por favor, aqui entre folhas, peço aos irmãos, pegue, escreva no seu celular, e quando você chegar e falar com um amigo, fale com mais um amigo uma vez por dia e diga, olha, se você quiser, abre esse WhatsApp, quando você quiser ouvir o sermão, você ouve, quando não quiser, não ouve, quando puder, ouve, quando não puder, não ouve, mas vamos expandir esse trabalho. Conto com você para expandir. Conto com o poder de Deus e com você como instrumento. E peço também que vocês anunciem o endereço do blog, blog Logos 7. .blogspot.com. E cada uma das pessoas poderá encontrar ali diversas reflexões sobre livros totalmente diferentes, mas uma verdade só: a vontade soberana de Deus, registrada, escrita na Sagrada Escritura, para que nós avancemos em santidade bíblica. Fique na paz do Senhor e fique na bênção do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém.